De par em par. Olá, olá, ouvintes! Muito bom dia para todos, tudo bem convosco? Sejam bem-vindos a mais um De Par em Par aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Pois é, mais uma quarta-feira, mais um princípio de... melhor, mais um princípio de dia, precisamente, já ia dizer mais um princípio de semana. Mas não, não é mais um princípio de semana. É mais um princípio de dia. Estamos precisamente a meio da semana. Aquele dia que, como diz a Joana, nem é carne, nem é peixe. Ora, está muito longe do fim de semana e já há muito que começou a semana de trabalho. Pois muito bem. Ora, hoje, a nossa edição do De Par em Par vai ser quase como um momento para recordar, é verdade. Vamos ter aqui muita música para recordar. E vou-vos trazer aqui uma musiquinha que eu nem sei se sabiam. Eu, por acaso, só descobri hoje de manhã. Bom, então nós vamos ficar com o Bom Dia da Hilda de Castro, tema de 1988 do álbum Beijinho Português. E depois vamos ficar com o tema Não Fiques Só a Sonhar. E vocês vão reconhecer esta voz de algum lado. E vou pensar, mas então Tony Carreira não passa na Antena Web e vai passar nos Irmãos 5? Pois é, pois é. Bem, aí o caso é diferente. Como já é sabido, há algumas exceções para que a voz de Tony Carreira se possa ouvir na Antena Web. Uma delas é quando há outras pessoas implicadas, o que é o caso, porque os Irmãos 5 eram precisamente 5 elementos e não apenas um. E, portanto, em todas as músicas, nem sempre a vocalista principal, por acaso nesta é, mas nem sempre a vocalista principal, e, portanto, mas ainda assim está sempre a acompanhar a música, tal como os restantes elementos que vão sempre acompanhando as músicas. Portanto, não seria justo limitar outros artistas por causa deste cantor, portanto. Por isso mesmo hoje vamos ouvir a voz de Tony Carreira, mas assim num formato muito diferente, já que esta cassete é anterior a 1989, portanto, creio que é de 87, portanto é uma cassete mesmo muito antiga e que nada tem a ver com o Tony Carreira dos dias de hoje. Portanto, vamos ouvir então estes dois temas, Hilda de Castro com o tema Bom Dia, Bom Dia, e também Irmãos 5 com o tema Não Fiques Só a Sonhar. Duas músicas bem animadas para começar esta manhã de quarta-feira, dia 13 de julho de 2011. Amizade, há que cantar, há mulher tem por ter. Não fica só a sonhar. Quem foi nunca vai voltar. Esquece um pouco o passado. Vem para meu lado. Estou aqui. Morrendo logo por ti. E o provérbio de hoje diz-nos que da confiança nasce o abuso. Pois é. Da confiança nasce o abuso. Nem sempre é assim, mas às vezes acontece. Pronto. E então o provérbio desta manhã é muito simples, por acaso. Muito simples, muito direto, muito... sem espinhas, vá. Não há muito para dizer sobre ele, não é? Da confiança nasce o abuso. Pois muito bem. Vamos seguir então nesta edição número 231 do programa de Par em Par, em que eu vos trago agora mais duas musiquinhas. Vamos ficar com... Eu confesso que desta faixa não tenho aqui o nome comigo, infelizmente. Tenho apenas o nome do álbum. Posso apenas dizer que esta é a faixa de abertura do álbum Filha que Deus Levou. Que Deus Levou, aliás, do cantor Arnaldo Silva. Não tem a ver, só como é lógico, não, é fácil a pessoa que não tem nada a ver com o título. Mas é uma música que faz lembrar, sabe o quê? Aquelas musiquinhas de baile dos tempos áureos do Arnaldo Silva, que é um grande cantor de Vila Nova de Gaia e que nós então aqui hoje vamos recordar com um dos seus muito antigos temas. Arnaldo Silva então com este tema de abertura do álbum, creio que ainda é um LP, Filha que Deus Levou. Vamos também ficar com António Albernaz, tema de 1994, o tema Festas de Verão. Ora, são as duas músicas que vamos poder ouvir nesta edição número 231 do programa de Par em Par. Daqui a pouco vou trazer algumas curiosidades, acontecimentos que marcaram o dia e que acontecimentos que marcaram este dia 13 de julho ao longo da série. Destas vezes podem ficar garantidos de que não vou parar ao dia 13 de março. Não vou parar lá, não. Hoje é mesmo ao dia 13 de julho. Vamos à música, então? Vamos lá, ficamos então com estes dois temas. Raul Silva primeiro, António Albernaz depois. Que me dá prazer. Eu sinto meu corpo suado e fica molhado se penso em você. Eu tenho um desejo maluco de fazer de tudo pra lhe conquistar. Eu grito, eu xingo, eu corro, eu mato, eu morro só pra te amar. Eu grito, eu xingo, eu corro, eu mato, eu morro só pra te amar. Eu tenho fogo, fogo, fogo pra te queimar. Eu vivo louco, louco, louco pra te amar. Eu tenho fogo, fogo, fogo pra te queimar. Eu vivo louco, louco, louco pra te amar. Vejo teu corpo moreno, o doce veneno pra me saciar. Eu quero beijar sua boca, rasgar sua roupa, eu quero me entregar. Eu vivo com você na mente, pensando em somente em me abraçar. Eu grito, eu sinto, eu corro, eu mato, eu morro, só pra te amar. Eu grito, eu sinto, eu corro, eu mato, eu morro, só pra te amar. Eu tenho fogo. Que me dá prazer. Eu sinto meu corpo suado, que fica molhado se penso em você. Eu tenho um desejo maluco de fazer de tudo pra lhe conquistar. Eu grito, eu xingo, eu corro, eu mato, eu morro só pra te amar. Eu grito, eu xingo, eu corro, eu mato, eu morro só pra te amar. Eu quero beijar sua boca, rasgar sua roupa, eu quero lhe entregar. Eu vivo com você na mente, pensando somente em lhe abraçar. Eu grito, eu sinto, eu corro, eu mato, eu morro só pra te amar. Eu grito, eu sinto, eu corro, eu mato, eu morro só pra te amar. Eu tenho fogo, fogo, pra te queimar. Eu vivo louco, louco, louco, pra te amar. Eu tenho fogo, fogo, fogo, pra te queimar. Eu vivo louco. estamos afinal, são as festas de verão. Há festa, alegria e cor, tristezas não têm lugar. Bem juntinhos com amor, vamos lá todos bailar. É hora de dar vida ao coração. Não há festas mais bonitas que as festas de verão. É hora, toda a gente está feliz. Não há festas mais bonitas que as festas do meu país. É hora de dar vida ao coração. Não há festas mais bonitas que as festas de verão. É hora, toda a gente está feliz. Não há festas mais bonitas que as festas do meu país. Chega o artista para cantar. Aplausos, muita emoção e um refrão para trautear. Rapazes e raparigas aproveitam para namorar, ouvindo lindas cantigas, cada qual com o seu par. É hora de dar vida ao coração. Não há festas mais bonitas que as festas de verão. É hora, toda a gente está feliz. Não há festas mais bonitas que as festas do meu país. É hora de dar vida ao coração. Não há festas mais bonitas que as festas de verão. É hora, toda a gente está feliz. Não há festas mais bonitas que as festas do meu país. Continua, diversões para animar. Muita gente cruza a rua, a festa vai terminar. Há quem diga com tristeza nas festas do meu lugar. Foram apenas alguns dias, o que é bom está-se a acabar. É hora de dar vida ao coração. Não há festas mais bonitas que as festas de verão. É hora, toda a gente está feliz. Não há festas mais bonitas que as festas do meu país. É hora de dar vida ao coração. Não há festas mais bonitas que as festas de verão. É hora, toda a gente está feliz. Não há festas mais bonitas que as festas do meu país. Já estou de volta, ouvintes, já estou de volta e... Ora bem, vamos começar pelo ano de 1992. O senhor israelita Isaac Rabin sobe ao cargo de primeiro-ministro israelita. Manter-se-ia no poder até 94, a altura em que foi assassinado. Entretanto, no ano a seguir, a ser eleito primeiro-ministro, no ano de 93, ele assinou um acordo de paz com o palestiniano Yasser Arafat, que também havia sido eleito há pouco tempo, creio que 91, precisamente. Bom, ele, ele em 92 foi eleito, teve de facto uma governação, enfim, exemplar, mas foi assassinado no verão de 1994. Também digo que em 1985 realizou-se o concerto, o chamado Live Aid. Este Live Aid era uma... foi uma iniciativa quase como o Live Aid, que aconteceu a 7 de setembro de 2017 e que já aqui fiz referência na semana passada, e também, também no fundo, enfim, não há escala, porque também na altura não havia tecnologia para isso, nem havia condições para isso, mas havia, essa, ou seja, um pouco por todo o mundo, houve esta coordenação, estes concertos também, que no fundo reuniram. A causa na altura era mais a Etiópia. Foi um bocado que aconteceu também com Michael Jackson, quando em 86 criou a sua... Foi interessante ver a forma como abraçaram a Etiópia. Foi curioso. Foi mesmo curioso. E hoje a Etiópia é uma... Para vocês se repararem, a Etiópia pode ser um país muito pobre em alguns aspectos, mas tem grandes atletas, por exemplo. E não deixa de ser curioso. Embora na Etiópia já se começa também a viver de forma bastante boa, portanto, estão a dar-se passos nessa evolução, estão a dar-se passos. Pronto, e de facto, pronto, foi este então o concerto Live Aid, que aconteceu no dia 13 de julho de 1985. 8 anos antes, precisamente numa quarta-feira, ou seja, na quarta-feira, dia 13 de julho. Eu estive a ver isto. Sabe onde é que eu fui encontrar esta informação de quarta-feira? No dia em que o Figueirense bateu por 1-0 o... agora fugiu-me o nome. Bateu por 1-0 um clube do Campeonato Catarinense na terceira fase especial, no dia 13 de julho de 1977. Foi numa quarta-feira. Vocês não estão a ver, encontrei aqui os resultados todos do Figueirense no Campeonato Catarinense de 1977. Fantástico, é? O que a internet nos permite, até onde é que a internet nos permite. Mas eu creio que a outra equipa era Marcílio Garcia. Era a outra equipa. 1-0 foi quando venceu o Figueirense. Também podem contar, se quiserem, isto como um facto figa para a história. Fica para a história do clube Figueirense, fica para a história, fica. E então este acontecimento, o que é que foi no dia, na quarta-feira, 13 de julho de 1977? Bom, houve um raio que caiu numa estação, ou numa subestação de Nova York. Bem, isso desencadeou uma sequência tal de eventos que Nova York ficou toda às escuras, em algumas localidades, 25 horas. Fantástico. Vocês já viram? Entre quarta e quinta-feira, não houve luz. Não houve luz naquela cidadezinha pequena, Nova York, cidade pequena, não é? Pois. 25 horas em algumas localidades. Brutal, não é? Pois, muito bem. E são estas as curiosidades que eu vos trouxe, aliás, para hoje. Para este dia 13 de julho. Agora vamos seguindo com mais dois temas. Vamos ficar com Voltei, Voltei, tema do cantor português Dino Meira, e também dá para ouvir os Dia Pazão com o tema Abraça-me. Esta música é bem conhecida a todos nós, mas pela voz do José Alberto Reis, Abraça-me, é como se chama essa música. E nós aqui recordamos a versão do grupo Dia Pazão, do Marante, de 1980 e qualquer coisa. Já não sei o ano desta música, mas creio que foi de 87 ou também, ou de 86, por aí. São então estes os dois temas que vamos ouvir. Recordo, Voltei, Voltei, de Inumeira ainda, Abraça-me, música de... ou tocada aqui pelo conjunto Diapasão. E são estes os próximos dois temas que vamos ouvir. Daqui a bocadinho chega uma pergunta, no mínimo, curiosa. Até já! Já estou cá. Voltei, voltei, voltei do ar. Ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Falo mais um mês aqui do que o ano inteiro lá. Falo mais um mês aqui do que o ano inteiro lá. Ainda ontem eu pensava e sonhava cá voltar. Ai, eu já não suportava ficar longe do meu lar. Agora já estou aqui, já me passou esta dor. Tanto, tanto que eu pedi este milagre ao Senhor. Voltei, voltei, voltei do ar. Ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Voltei, voltei, voltei do ar. Ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Falo mais um mês aqui do que o ano inteiro lá. Falo mais um mês aqui do que o ano inteiro lá. Ainda ontem eu sofria, mas hoje não sofro mais. Meus amigos eu não via, saudades dos meus pais. Agora já estou aqui, já me passou esta dor. Tanto, tanto que eu pedi este milagre ao Senhor. Voltei, voltei, voltei de lá. Ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Voltei, voltei, voltei de lá. Ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Falo mais um mês aqui do que um ano inteiro lá. Falo mais um mês aqui do que um ano inteiro lá. Voltei, voltei, voltei de lá. Ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Voltei, voltei, voltei de lá. Ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Falo mais um mês aqui do que um ano inteiro lá. Falo mais um mês aqui do que um ano inteiro lá. Falo mais um mês aqui do que um ano inteiro lá. Falo mais um mês aqui do que um ano inteiro. Ahora más que nunca estoy enamorado. Abraza mi amor. Tantos recuerdos se abonan. Estou de volta e é chegado o momento de vos fazer uma perguntinha sobre gentílicos. Canelones. Alguém sabe o que é? Pois, é essa massa mesmo. Não, mas a minha pergunta hoje é outra. Como é que se chamam os habitantes de Canelones? Canelones. Canelones fica no Uruguai. Já agora apenas para informação. Fica no Uruguai. E apesar de ser uma cidade, também digamos, é a cidade capital do departamento de Canelones. E como é que se chamam os habitantes de Canelones? Serão canelonianos, canelonenses ou canários? Canelonianos, canelonenses ou canários? Depois do intervalo vem a resposta. Ou melhor, depois do intervalo não. Eu hoje até vai ser depois, só naquela, de vos pôr a pensar ou de vos pôr a procurar. Até vem depois do momento para recordar. Só naquela, só para chatear, não é? Para já é tempo de intervalo. Fiquem por aí e até já! Música. Aos domingos, no Canal 2, fica a conhecer as 20 mais da música portuguesa. Os discos mais vendidos e as músicas mais tocadas a nível nacional, sempre em português. Top Portugal, aos domingos, às 13, no Canal 2 da Antena Web. Conheça uma das sociedades mais antigas e fascinantes e, ao mesmo tempo, um dos países mais poderosos do mundo. O Japão. A sua história, vida e cultura numa viagem através da música. De sexta para sábado, às duas, e de sábado para domingo, à uma da manhã, Japanator Radio, com locução inglesa, no Canal 2 da Antena Web. Espaço musical todos os sábados entre as 15h30 e as 16h30, onde você pode usufruir da música africana, onde você pode ouvir os ritmos mais quentes da música, ritmos provenientes de África. Todos os sábados, no Canal 2 da Antena Web, Leandro Amador leva até si o melhor da música africana. Um programa a não perder. A Antena Web orgulha-se de ser uma rádio diversificada e, por isso, oferece também um lugar aos outros. Um programa que leva até si obras, sobretudo poemas, daqueles poetas denominados anónimos, que não têm reconhecimento nacional ou internacional, e onde, por vezes, se encontram os melhores textos. Um lugar aos outros, todos os sábados às 11h30 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Estamos de volta, ouvintes. É verdade, estamos de volta e eu já cá tenho, à minha frente, o nosso destaque musical desta manhã. Quer dizer, não tem aqui à minha frente, mas tem aqui à frente o nome, não é? Era bom se tivesse aqui o Paulo Ribeiro à minha frente. Paulo Ribeiro, ou melhor, os Bandalusa, que nos trazem aqui a segunda faixa do seu álbum Festa de Verão. Este Festa de Verão tem aqui um tema que dá pelo nome de Ciumenta e é uma música fantástica, mais uma deste álbum dos Bandalusa. Vamos aqui ouvir deste Festa de Verão este segundo tema, então, Ciumenta. O primeiro já sabem que é a Linguaruda, o tema que está por aí a fazer muito sucesso também. Ora, e então é este o nosso destaque para o nosso destaque para recordar o nosso momento musical. Bem, o momento musical nem fica mal agora. Destaque para recordar é um bocadinho estranho. Pronto. Mas enfim. E porquê que eu trouxe este tema como destaque. Agora estou com o destaque para recordar. Porquê que eu trouxe esta música como destaque musical? Bem, eu trouxe esta música porque. Sabem que eu, por acaso, gosto mesmo muito do trabalho dos Bandalusa. É um grupo que não esconde que faz adaptações. Orgulha-se das adaptações que faz. Eu não sei se é o caso ou não. Mas a verdade é que eles fazem adaptações. E digo-vos mais. Eles podem orgulhar-se das adaptações que fazem. Porque têm feito realmente bons trabalhos. E por isso mesmo, eu hoje, mais do que destacar a Ciumenta, destaco todo o álbum novo dos Bandalusa. Festa de Verão. Tema de 2011, portanto, ou o melhor álbum de 2011, e do qual extraímos este Ciumenta. Sem mais ciúmes, vamos à música. Ah, só uma perguntinha. Como é que se chamam os habitantes de Canelones? Canários, canelonianos ou canelonenses? Daqui a um bocadinho, depois de um momento para recordar, e hoje é só mesmo para contrariar, vai chegar a resposta a essa pergunta. Para já, é tempo ainda de ouvirmos a música dos Bandalusa, momento destaque. Ai, ai. E hoje estou para recordar destaque musical com os Bandalusa, Ciumenta. Sai dessa paranoia de dizer que tenho outra, porque assim tu vais ficar louca. É uma loucura o teu ciúme possessivo. Nunca põe fé

foi chorando sem notar pelo seu pranto. Seu vestido vai molhando ao chorar de amor por mim. Também fui para ver. Ninguém sabe a tristeza que sentia, porque mesmo nesse dia casava a mulher amada. Ela chegou acompanhada do padrinho que a levava ao seu destino, o que eu nunca imaginei. E por momentos tive toda a ilusão que em seu anel de noivado já perdeu o coração. Saída da igreja iluminada, ela estava já casada, a mulher que eu adorei. Entre vivas de parentes e de amigos, acerquei-me a desejar-lhe que sejas sempre feliz. E aconteceu que ela nem sequer pensara em encontrar-me cara a cara, e não soube o que dizer. E foi chorando sem notar que no seu pranto seu vestido vai molhando ao chorar de amor por mim. Estou de volta e agora sim a nossa resposta. Os habitantes de Canelones chamam-se canários. Canários é então a designação correta, cientificamente falando, para chamar os habitantes de Canelones, uma cidade que é cidade capital do departamento de Canelones, no Uruguai. Vamos seguindo com mais música, agora com dois temas provenientes do estrangeiro, e para não variar, vamos recordar, vamos continuar no nosso momento para recordar. Rosetta é como se chama a música dos espanhóis Los Paraguayos. Ainda por ver também a Sarita Montiel, que nos traz Valência, uma bonita voz de alguém que vai certamente ficar nas memórias de muita gente. Sara Montiel, um nome a não esquecer. Vamos chegar então com estas duas músicas, Los Paraguayos, Rosetta, e ainda Sara Montiel com o tema Valência. Estas são as duas músicas que vão anteceder à minha última intervenção, que lhe trará daqui a pouco mais algumas curiosidades sobre D13 de Julho, neste caso, no que toca a nascimentos e falecimentos. Vamos à música então, Rosetta, Los Paraguayos. Te adora, no llores, sonríe, Rosetta. que tienes contigo, Rosetta. No llores, sonríe, Rosetta. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, Rosetta. Ay, ay, ay, ay. De las flores, de la luz y del amor. Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color. Valencia, al sentir cómo perfuma en tus huertas el azahar. Quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar. Son floridos como ramos de azahar. Quereres en Valencia sus mujeres con el alma suelen dar. Pasiones en la huerta valenciana si te dan el corazón. Sus hembras ponen alma y ponen vida en un beso de pasión. Ponen vida en un beso de paseo. Estou de volta, ouvintes, estou de volta. E já que estou de volta, então com mais algumas curiosidades sobre o dia 13 de julho. Neste caso, o dia 13 de julho, com referência a nascimentos e falecimentos. Vamos começar pelo nascimento de Eduardo Salvio, jogador que joga no Sporting no Benfica e que nasceu a 13 de julho de 1990. Salvio está então hoje a comemorar 21 anos. Um cumpleaños, feliz. Depois digo-lhe que faleceu Cláudio Rodrigues de Matos, que era conhecido mais como Claudinho. Ele faleceu em 2002. Está hoje a assinalar-se o seu nono ano sobre o seu falecimento. Cláudio Rodrigues de Matos, este Claudinho, ele fazia dupla com o Bochecha, eram os dois cantores. E aliás, eu não sei se o Bochecha era ou não, mas o Claudinho era mesmo compositor também. Este Claudinho, que faleceu muito novo, ele nasceu no ano de 1975, portanto contava apenas, ele nem 50 anos, aliás, ele nem 40 anos, ele contava apenas 37 anos desde que faleceu, aliás, quando faleceu. Eu não sei especificamente os motivos pelos quais faleceu Cláudio Rodrigues de Matos, até lhe poderia agora dizer, mas é um pouco complicado estar aqui a ouvir o nome do ecrã ao mesmo tempo que falo e portanto não vou comprometer a minha locução. Mas de facto gostava de lhe dizer aqui qual é que é a informação. Aliás, porque é que ele faleceu? Quais foram os motivos para que ele perdesse a vida tão novo? Eu vou-me atrever, então vou dizer quais é que são os últimos dois temas para a edição de hoje. Ora, nós hoje vamos ficar com dois temas bem, bem divertidos, bem dispostos. E um deles é brasileiro, o outro é português. Ora bem, o tema que vamos ouvir primeiro é de Fevers. Os The Fevers, que não nos trazem os Olhos Negros, não, mas trazem-nos Mar de Rosas. Ora, Mar de Rosas, que foi um tema que fez muito sucesso na década de 80 e que é uma adaptação de um tema inglês. Este tema vai seguir um outro das 12 que dá pelo nome de Amanhã de Manhã. Porquê que eu escolhi essa música? Escolhi essa música porque, no fundo, é isso. Amanhã de manhã estamos de volta, não é? E eu não consegui encontrar aqui os motivos que levaram ao falecimento tão precoce de Cláudio Rodrigues de Matos. Mas enfim, bom, escolhi esta música, então, como estava a dizer, precisamente por esse motivo. Porque vamos embora agora, não é? E só voltamos amanhã de manhã, portanto, fazendo jus ao nome da música das 12. E é então com elas que eu me despeço. Já sabem então que antes vamos ter Mar de Rosas, dos The Fevers. E é então com estes dois nomes da música que eu me despeço. Envio desde a Vila Nova de Gaia, mais a lindíssima cidade onde me encontro, um forte abraço e fica a promessa de que amanhã vamos voltar a encontrar-nos. Fique bem, bom dia e até amanhã. Você bem sabe que não lhe prometi o mar de rosas, nem sempre o sol brilha. Também há dias em que a chuva cai. Se você quer partir pra viver, por viver sem amor, não tenho culpa. Sem fim.